Rua Nascimento Silva 107. Você ensinando pra Elisete as canções de Canção do Amor demais. Lembra que tempo feliz, ai que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota nem sabia a que ponto a cidade turvaria esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era mais bela, e além disso se via da janela um cantinho de céu e o Redentor. É meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo amor. Thank you.